tudo faz lembrar você. Qualquer canção, qualquer lugar, faz eu te querer, faz eu te sonhar. Quando penso em você, meu pensamento quer voar no azul do céu, sobre o azul do mar. Quanto mais eu te conheço, mais eu sei te amar. Viro o mundo pelo avesso pra te conquistar. Já é mais do que a paixão podia imaginar. Eu enlouqueço por você, eu juro te adorar, te proteger. Quero te levar comigo nessa estrada, meu amor. Te aquecer no frio dessa madrugada, em meu calor. Quero andar acima dos limites da paixão, da emoção. Estrelas pedem o infinito pelo nosso amor. Separei o canto mais bonito, mais acolhedor. Entra aqui, fecha a porta do meu coração, meu coração é teu, meu coração é teu.